Jesus perdoou, irmãos queridos. Jesus perdoou todos os nossos pecados. Jesus perdoou. Jesus perdoou, irmãos. Jesus perdoou, aleluia, todos os nossos pecados. Jesus perdoou. Perdoou.